O dia 10 de março na história, 1876. O inventor Alexander Graham Bell fez sua primeira transmissão telefônica bem-sucedida. Ele ligou para seu assistente e disse: "Senhor Watts, vem aqui, eu preciso do senhor." 1880. Foi fundado o Corpo de Bombeiros de São Paulo. 1938. Houve uma tentativa de golpe militar no Rio de Janeiro por parte dos integralistas pertencentes ao movimento político brasileiro de extrema direita que era orientado pelo fascismo. 1945. Os americanos atacaram Tóquio com 300 bombardeiros e bombas incendiárias, matando 100 mil civis. 1959. Um levante de tibetanos contra a ocupação chinesa comunista no país fracassou e levou o líder Dalai Lama ao exílio. 1980. O calouro Carlos Alberto de Souza, da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, morreu em decorrência dos ferimentos causados pelos trotes de início das aulas. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.